Nego Toque Novo que é sucesso. Chega mais, Gledinho. Vem, Gledinho, vem, vem, vem. Já tô aqui, papá. Esse é o cabelo de Elvis. É sempre assim, sempre, sempre no aqui. André Cedeus, o mural de Ibicoala. Você que tá lá atrás, chega pra frente, vamos fazer. Vem chegando, vem chegando, vem. Vem chegando. E mãe. Então assim, olha. Eu não traio ela, não. Nunca vou me separar. Não largo ela de mão. Nosso amor é constante, meu coração é dela. E nós nascemos um pro outro. Contigo é mais gostoso. Te quero. Joga pra cima, todo mundo vem com o toque do pé assim, ó. Eu te amo, putaria. Tá livre o copo. E hoje é dia descendo na putaria, descendo. É isso mesmo, é? Tá livre o copo. E hoje é dia descendo. Eu te amo assim, ó. Eu te amo, putaria. É muito swing, rapaz. Eu não traio ela, não. Nunca vou me separar. Não largo ela de mão. Nosso amor é constante, meu coração é dela. Verdade, e nós nascemos um pro outro. Comigo é mais gostoso. Eu quero é todo dia, toda hora, vem assim. Ah, ah, ah. Eu te amo, putaria. Eu taca livre o copo. E hoje é dia descendo na putaria, descendo. Calibre o copo. E hoje é dia descendo na putaria. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, putaria. Eita, calibre o copo. E hoje é dia descendo na putaria. É muita coisa gostosa, hein? Calibre o copo. E hoje é dia descendo na putaria.